começou no bairro da Terra Firme, periferia de Belém do Pará. Ali surgia um DJ que veio para revolucionar e criar tendências no movimento das aparelhagens. Com o passar do tempo, criou o seu nome e ganhou respeito pelo seu talento. E hoje é um dos DJs mais considerados no mundo das aparelhagens. Falou, Palácio! Como o Eletrizante do Pará. E agora com vocês. O DJ. DJ Júnior Eletrizante. Avisa todo mundo que o Eletrizante chegou. Já tô na área aqui no palácio. E a partir de agora, solte toda a tua adrenalina aí. Que o Eletrizante tá na área. O Eletrizante do Pará. É aniversário do meu Caixa Baixas. E primeiramente, quem souber pode cantar bem alto aí, hein? Palácio dos Bares, cheguei! Júnior! Aqui que tá o Eletrizante! Fiz tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Bora lá! Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos. Quem souber pode cantar bem alto aí, viu? E agora tô bebo sem saída, porque te entrei. Tá liberado! Você... Eu quero ouvir vocês cantando bem alto, palácio! Bem alto! Mas eu sei a que se faz, a que se paga. Que em breve eu que vou vir da sua cara e vou ver você chorar me perdendo medo. Canta aí! Pode chorar. É hora de acionar meu robô, que é aniversário dos Caixa Baixa, hein? Sobe, meu robô. Sobe. Bora, meus Caixa Baixa. Caixa Baixa no Palácio! Feliz Natal, todo mundo aí, viu? A partir de agora, a pressão do Eletrizante começa! Vai, Eletrizante! Bora, meus Caixa Baixa! Tá na hora de começar! 3, 2, 1, agora! Start it now and bring this motherfucker down. Põe a mãozinha pra cima e grita. Tu toca muito firme, tu toca muito firme, fala Júlia, tu toca muito firme, apaga tudo. uma amiga safada, dá o grito aí! Quem vai curtir até 6 da manhã, dá o grito! Os canhões explodiu, explodiu, explodiu, explodiu, explodiu, explodiu. E quem é do hobby vai cantar agora aí? Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Quem é hobby? Vai pro hobby. Vai pro hobby, quem é hobby? Vai pro hobby, quem é hobby? Vai pro hobby. China, né? Daria cortada, daria cortada, daria cortada. Bora caixa baixa. Hey! Oh! Hey! Oh! Parabéns, meus caixa baixa. Agora! Fala, peru! Explode! Oh! Hey! Existe barato! Na deitada, seguindo o meu crocodilo, eu sou dos caixa baixas, é que não tem vacilo. Curto o DJ Patrese, o gordo malombite. Quando o Dinho pressão toca, o agito é sem limite. Fudaria deitada, moleque sai da frente. Eu sou dos caixa baixa, a condição é com a gente. Aqui é caixa baixa, junto com o croco, a união está formada. Vem com a Hobbies! Vem com as tops, vem curtir o croco. Vou descer até o chão e vou te deixar louco. Fudaria deitada, você vai se amarrar. Pelos caixa baixa, vai se apaixonar. Vem com as tops. Vem curtir o croco, vou descer até o chão e vou te deixar louco. Vou dar lhe a ditada, você vai se amarrar. Pelos caixa baixa, vai se apaixonar. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma na batida, toma na batida. Vai eletrizante, vai eletrizante. Bota pra endoidar, pra endoidar, pra endoidar. E quem conhece essa aqui agora, hein? Não importa se ela é puta há muito tempo. Se ela desce, sobe no talento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela toca e não para. Toca e não para. Ela toca e não para. Toca e não para. E cadê meus brother que tão solteiro hoje aí, hein? Para de brava, mamina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Que isso, me canta. Muito maluco. Tá liberado, hein? Fora de casa e me fez morar na rua. Acelera! A unha tá ok. Brotar no Robson e tira brava com teu ex. Brotar no Robson e tira brava com teu ex. Brotar no Robson e tira brava com teu ex. MC aqui na voz. Acelera! Acelera! Acelera! Chegou a hora de acelerar isso aí! Acelera! Vai pra cima agora! Acelera! Aniversário também do meu parceiro Alex! Lá dos caras doido, mano! Júnior. Júnior eletrizante, roubaste meu sentimento. Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Toma na batida! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! E quem sabe essa aqui, hein? Dar amor a quem não me ama é falha, tô fora. Finge pra me ter na cama, comigo não rola. Me deixou na solidão, mas agora eu tô de boa. Tá querendo o meu perdão, é Deus quem perdoa. Não dá mais, eu te amava assim, nem a mínima pra mim. Nunca dava tchau, abraço pra você. E você? Me toquei, quero nunca mais nós dois. Só cama e depois, sentimentos zero, ficha caiu, posso ver. Some então! Some do meu lado, eu não. Pode cantar! Nem mais um segundo do meu tempo com você. Pra se falar de amor, tem que se amar. Não, não, não é assim não, hein? Pra se falar de amor, tem que machar, tá certo? E quem é que tem um amigo machador aí? Aponta pra aí nessas horas, aquele que macha bem. Cadê, cadê, cadê? Aquele que deu aquela melissa pra ela agora no Natal. Cadê ele, cadê ele? Mas a parada aqui no Rob é assim, ó. Se amar pra quê? Se eu sou da putaria. Eu vou pro Robson e só acordo meio-dia. Comigo é tipo assim, comigo é tipo assim, comigo é tipo assim. Eu não nasci pro Rob, Rob que nasceu pra mim. Eu não nasci pro Rob, Rob. Vai pra cima, mina, tô nem vindo! E Rob que nasceu pra mim. Eu não nasci pro Rob. Eu tô voando alto, vivo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto, vivo na minha luta e trabalhando. Bora, pipirinha, vem de bora! Pra todos, tu elas tá me querendo. Sabe que o eletrizante é o cara do momento. Como anda brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode ver, virou a nossa tropa terra. Humildade é lixo, mas é render pra ninguém. Eu vou passar meus testes pra multiplicar meus pés. Porque minha maior meta é deixar minha família bem. Pode ver, eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. É todos por elas. Amor, eu sofri tanto sem você. Não pensei que um dia fosse te perder. Ei, em machucar seu coração. Canta bem alto, canta! Hoje sei o quanto dói a solidão. Bye, bye! Já te esqueci. Se não tiver de glock, ela nem olha pra você. Entrei pra boca, agora eu tô de peça. De meia, tô comendo várias checas. E ela é marreta demais. Não me queria e agora quer me dar? Você tá só porque eu tô de pistola. Rapaz, o bagulho tá doido aqui. Vai, eletrizante! Não importa se ela é puta muito tempo. Se ela desce, sobe no talento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela o quê? Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela toca não para. Toca não para. Ela toca não para. Toca não para. Peraí, peraí, peraí. E cadê aquela mulher que tá recentemente solteira e ficou solteira? Cadê as mulheres? Vai mandar pro teu ex assim agora! Pode mandar aí, viu? Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Duas paixões me dividem. Fazer. E doida mais um pouco. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor. cima, minhas bichas. É aniversário dos Caixa Baixa. Os meninos da vila, tô aí comigo também, bora pra cima. A minha vida e você. Só quis brincar com meu corpo. Galera do Morro Gil, o Rato, o Cabanhas, o Bruno, o Alex, bora Camarão. Tudo nosso, hein? Você chorar me pedindo perdão. Pode chorar. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. Espetacular. Mega Robson. Mega Robson. Da gente começar. DJ Juno Eletrizante, virando as melhores batidas e fazendo você relembrar aqui no Show do Hobby. Espetacular. Essa começou aqui, viu? O Eletrizante do Pará. Quem souber aí? Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor, que posso falar? Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outra alguém. Você feriu meu sentimento. Você feriu meu sentimento. Minha amiga Rosinara, pelo menor, a forra, né? Outro amor vou encontrar. Outro amor. Isso é tarde, isso, papai. Tem produções. Estamos juntos, nem sempre. Mas a galera gosta. É da original. Canta aí, canta! Tem que baixar, verdade! Eu já vivi o amor. Parceiro Fabinho Show! E o Breno Jefferson! O Nelpe! Que o Gerente Alan! O Feijãozinho! E o Vodezinho, os polêmicos do Juruna, é nós, hein? Eu não me vejo. Canta bem alto, Palácio! Canta, canta! Canta outra alguém. Mentiu, mentiu! Tu quer? Então toma! É Bico! Olha a sequência, Bico! Pega a Raíssa, mete vinha, vai! Você pensou que ficando assim, com pena. Meu parceiro Vitor Gás! Fala, Vitor! Machista é tão superficial, acha que é normal. Que gosta dessa, meu parceiro Paulinho Cachorrinho. Diz que não quer me ver. O homem lá do Paulinho Carnes. Não faz nada. Sempre fechado com o Júnior, segura o cara aí, Paulinho Carnes. Você vai ter. O homem que comanda a feira da São Domingos. Vou te ensinar por quê. Garota chorando. Quando o sonho se desfaz. E aí, Dark? Demora muito a aparecer, já viu, né? Paulinho, carne no telão aí, meu filho. Você não sabe o mal que me faz. Você me usa, me deixa pra trás. Meu parceiro Frank e o DJ Jefferson Cassem. DJ Seco, a simplicidade das produções. O meu parceiro de Marcos, Renio Handley, toda a galera do Fox Safadão. Tamo junto, hein? Alô, família do Saúde. Wilson dos caras de pau. Oi, tu tá, Wilson? E aí, neném? Não há amor para mim, não. Fala, bicha. Você estava mentindo. Diga logo que não. Bora ver, Ciro. Bora pra cima, meu filho. Gostou? Meus cara de pau. Não sente amor por mim. Aquela viradinha que parou o status, né? É! É! É! E pra comandar o show, DJ Júnior Eletrizante. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Se conhece, viu? Conhece mais. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Vidas tops dos Caixa Baixas também por aqui com a gente. Bora, Cláudia! Mais louco e lindo, o Júnior Royal Black dos Caixa Baixa. É nóis, é a primeira da Luana Rodrigues. Sim. Valeu, garoto! Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. Você me perdeu. Você não vale, não vale, não vale. Pode cantar. E não vale a pena. Canta bem alto aí, vai! Vai, vai ter que saber, né? Perdeu, perdeu! Que tal isso aqui, hein? O poro! Cadê o poro? Não vem, não? Bora, Renanzinho, bora, Cássio, bora, Robert! Minha torre vendo. Ele disse que me amava. Que não. O Alex do Coqueiro. Fala, Alex. Eu tão boba acreditava. O Capitão e o Paulo. O PH da Face 250. E o Capitão dos Caixa Baixa. O meu amor. Mas não me machucou. Não vou ficar te esperando. Porque já tenho outro amor. Gente sempre. Sempre. O Vieira, o Vieira Design, o Patrick Orelha. É nóis, Vieira. Tamo junto, hein? A primeira vez, Rogerinho, que te encontrei foi. Se freia, nós, viu, Thiago Rodrigues? O amor nasceu. Vendo doideira. O empresário Painel, aniversário do Celo GDG. Foi bom. Doida tudo, Celo. Até você dizer-me. Sofri demais, amor. Viver aqui sem teu amor. Você sumiu, quero te encontrar e junto. Pipico, cadê o pipiriri, bico? Amor, não faz assim. Eu prometo amar. Tem que dançar no palco. Cadê o Pipirinha? O Marlon, o Biel e o Luquinho tá aqui comigo. Quem não posso mais viver sem você aqui. Fala, Choque! Ninguém, não. Eu vi, você já viu que é fantástico. O DJ Jim Junior. Junior. Ditando a multidão. Eu vou curtindo a mixagem que vem do altar. Tiaguinho e o Toninho do Sushi. Henrique do Desmascarado. E no telão do Rob aí, Fagner! Stephanie Lucas! A loja que veste as mulheres da Terra Firme! Fechado com o eletrizante sempre, sempre! Sempre! Sidney! E a Samira tá aí comigo! É assim, não tem explicação. E toda a tribo fazendo bem. Mas só com você eu me entrego assim, sem razão. O chocolate e o cabo do Fox tá aí com a gente. E o Círio dos caras de pau. Show do Rob! Galera, GDC comigo! Aqui! Não sei por que maltrata tanto o meu coração. Se eu nunca te deixei na solidão. Vai vir no show! Me abandone, por favor. Relógio, garoto! Se não dá, entenda, eu te amo e não vou te deixar. Se um dia eu te machuquei, eu peço teu perdão. Foi uma loucura, uma empolgação. Agora escute, meu amor, o que vou te dizer dessa canção que fiz para você. Bom dia, amor! Ui! E vem curtir o novo aqui. E no telão do Rob aí, Fagner! Casa de carne, São Domingos! O meu grande empresário, saúde, segura aí, garoto! E amor! O homem que comanda a feira tá mudando o cu, sempre fechado com o Júnior! O DJ Júnior! E DJ Luiz, que vão fazer você voltar pra mim! Vira a primeira dama, vem o Lobato aqui pela retaguarda. Ela é a Jéssica, você... ao lado. Eu vou amar você, nova dimensão. Eu vou... O palco, nova futebol clube. Eu vou amar você, nova encontrou aquele amor, vai cantar agora aí, hein? Encontrei o amor, mas sozinho estou. Só não posso explicar porque o destino mudou nossa felicidade. O que eu faço, amor? O meu grande parceiro, Jeco! E aí, Jeco? Sem você! Vira a primeira dama! O Mateuzinho tá por aí! Tudo nós, hein? Vem e diz pra mim, baby. Olha a Carla Magda aqui com a gente! O nosso amor foi... Então vem! Vem diz pra mim que também me amou. Que lembranças, uma louca vocês. Vai, Júnior! Espetacular! A gente tocando aqui no Palácio, meu parceiro, Topete da Nike, Thalia, o Matheus e a Erika! Você vai, hein? Por onde eu vou? Penso em você. Não aguento mais viver assim. A noite cai. Não te encontrei. Se liga aí, Júnior. Meu amor. Acho melhores. Dá pra te esquecer. Detona, Andrizante. Como se sou o poderoso cobra. O famoso Doug, a Elida, tá todo mundo comigo aí, por Assis, tá de meu espetáculo. E aí, Biel do Gabarote, Renanzinho, e aí, Cássio, Alex do Coqueiro, Robert, a Luísa, a Nath, tá todo mundo eletrizante. Foi lindo demais o nosso amor, mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. Em meu coração que só te quer e sente falta de você. Então, não faz assim, volte pra mim, sou louco por você. Está fria a madrugada, fica a te esperar. Nada. Bora, Roberta! Pensando em ti, o nosso amor não tem fim. Com 2 segundos pra te amar, meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz do luar. Bora, meus caixas baixas! Pressão não para, não, hein? Thiago Rodrigues, heróis! Meu cheiro, meu sonhar. Lembro tudo que a gente viveu. E eu te vi. Alô, comissado! O Dani Oliveira! O do Coqueiro! O meu parceiro André Rodrigues! Aí pelos caixa baixa! Joga pra cima! Faz o X! Faz o X! Faz o X dos caixa baixa! Faz o X! Faz o X! Bora, vira as bichas! Bora, vira as bichas! 3, 2, 1, agora! Caixa baixa. Vai, meus caixa baixa. Família, família, vamos lá. E hoje a festa é nossa e vamos acalhar. Sacudindo o super pop e as demais. Ele vai. Parabéns, Bico. Parabéns, Pipirinha. O Nenê. O Fabinho dos Malas, o Limão. Todos aí que compõem nossos caixa baixas. Que festa bonita, hein? E dessa feita é aniversário do meu parceiro Celo da GDG. Fala, Celo, vem comigo. E vem comigo, vem comigo, vem comigo. Agora! GDG, GDG. Galera do Guamá, galera do Guamá. GDG, GDG. Tocar 10 vezes, ele vai 10 vezes. Eu vou precisar. Tony Vendo! Eu sou da equipe Tony Vendo. Tinha vem dançar comigo que eu tô te querendo. Vou dar um beijo na sua boca. Vamos farrer. Bora, minha Tony Vendo! Todo Tony Vendo! Vem, Gil, cadê o Alex, Gil? Tony Vendo! É aniversário do meu parceiro Alex!

chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, tá pressão, tá pressão. Na pressão, tum, tum, na pressão, tum, na pressão, tum. Aniversário da família Las Vegas, é isso, cobiçado? Bora Las Vegas, vai pra cima, vai doidando! Na pressão, tum, tum, na pressão, tum, tum. Família Las Vegas, na maior simplicidade. Chegou, brotou bagulho no pique da humildade. Hoje eu tô patrão, não quero saber de nada. Vou beber uísque, vou deitar com catuaba. Nas aparelhagens, o show fica mil grau. Família Las Vegas, esse bonde tem moral. O Richard Las Vegas, o cara do momento. Os sons automotivos na pressão desse talento. Chegou pra ficar, é sem comparação. O Diogo Las Vegas e o Maxi Safadão. Não quero nem saber que se foda a porra toda. Sou família Las Vegas e o resto que se explodar. Na pressão, tum, tum, na pressão, tum, tum, na pressão, tum, tum, na pressão, tum, tum. Explode o barulho. Família Las Vegas, na maior simplicidade. Chegou, brotou bagulho no pique da humildade. Hoje eu tô patrão, não quero saber de nada. Vou beber o uísque, vou... Mega Robson! Nas aparelhagens, o show fica mil grau. Família Las Vegas, esse bonde tem moral. O robô mais lindo do século. Novo Mega Robson. Luxo, tecnologia, inovação. Esse é o novo Mega Robson. A nova era espetacular chegou. Performático, cadê você, garoto? E Juninho, vamos preparar o show. Você vai crescendo aí e eu preparando aqui. Juninho, aquela sequência que tu sabe. Esse é o eletrizante do Pará. E performático. E aí, Juninho? Eu ia tocar agora. Sim. Sertanejo. E aí? Mas do nada eu tenho vontade de tocar diferente. Tu toca, toca, toca no mesmo beat, bora! Daquele jeito! Agora! Onde está o meu amor? É bico! Eu preciso. Arrisca essa, bicho, arrisca, vai! Dois pra lá, um pra cá! Sabe dos males, heróis, bora, Kelly! Eu preciso. Raíssa Bruce, né, comissário? Vez, não quero mais passar. Espaço de bronzeamento Raíssa Bronze. Meu bem, se Deus puder me ouvir, vai trazer. E no telão do rádio aí, Fagner! Pra mim outra eu vez. Fiz uma ação e pedi ao Senhor. Oita. Que traga de volta o meu amor. Pra mim outra vez. Se Deus puder me ouvir, vai trazer. Vira a primeira dama. Vem aí o Lobato aqui pela retaguarda. Nada. Acha calor, não? É Gerson. Não posso estar vendo. Vê se tu me filma, viu, Gerson? Mas só eu que não sou. Hoje não estou com você. Cadê o Fagner? Doce amor, hoje é dia de festa. Eu estou a chorar aqui tão sozinho. Coloca o Malk do Ouro no telão aí, Fagner. Cuida de mim, venha ser meu amor. Sem você não sou nada. É doido, hein? Resta. Malk do Ouro. Rapaz, patrão forte. Fecharam com o Júnior. Meu amigo Henrique, é nóis, Henrique. No telão também aí, Boutique Multimarcas, King B, meu gerente Dieguinho, é nóis, viu, Dieguinho? Tamo junto! Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. família do rock. Tá aqui comigo também, bora Brenda. Sempre. Sempre. Sempre. Aqui. O meu parceiro DJ Marcos, o homem do Fox e Safadão, o homem da tapinha, ao lado da primeiríssima, sempre, né? Sempre. Nossa. Ui. Livra desse amor assim. Isto. Por você não sofro mais, pois deixei tudo pra trás. Não merece isso, meu amor. Qual é o clima, garoto? O clima tá bom, Júlio. O clima tá legal. A tua volta tá sendo demais hoje, viu? Pra cima, Júlio! Vamos juntos, Javi! A lua inteira agora é o manto negro. O fim das vozes no meu rádio. Olha aqui, eu vi por ali. O meu parceiro Johnny. E os meus camaradas da Adidas. Tem uma reiva. Aquele jeito, sabe? Quero acordar do sonho agora mesmo. Voltei mais puro no céu. Alô, Mel. Está lá e vê ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo que eu... Tava tocando coxa de retalho agora. Doido, né? O robô mais lindo do século. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ei! O robô vai te pegar! Não corre! Ser devastador, destrutivo, inteligente e com grandes possibilidades em extinção. Mas antes que isso aconteça, fomos estudados, avaliados e selecionados. Quanto mais errávamos, mais eles se aproximavam. Para chegar em uma nova era. Era qual a máquina e o homem se fundem para uma nova história. E preenchê-los de vida e emoções inimagináveis. A nova era chegou. Nova era chegou. A era do espetacular. Novo Robson. Novo Robson. O que jamais imaginou está diante de vocês e trazendo o nosso aliado. E representando o povo desse planeta chamado Terra, ele, o mais performático dos humanos. DJ Jefferson. DJ Jefferson. Ligando a integração do nosso mundo com o seu. DJ Jefferson. E aí, Juninho? E aí, performático? É a era do espetacular. Juninho! Esse é o novo Robson. O robô do século. E o show completo até agora. Deixa tudo no escurinho! Nas caixas baixas! Põe a mãozinha pra cima! Faz o X! Faz o X! Faz o X! Bico! Parabéns pra você, porque você merece! Você e os caixas baixas! Isso aqui, ó, é pra vocês! Sucesso, paz, harmonia! Parabéns, Caixa Baixa! Story now and bring this motherfucker down. Põe a mãozinha pra cima e grita. Sucesso total, povo mágico, lotado de ponta a ponta do nosso palácio. O aniversário dos Caixa Magias e o nosso Nautalzão sendo aqui no palácio nessa feita, não é isso, povo mágico? Isso, isso, Boninho. Eles querem pressão, eles querem pressão, Boninho. Faz a contagem, Juninho. 5, 4, 3, 2, 1. Agora, Boninho. Juninho! E aí, garoto? Bora pra cima que o Robby tá demais! 3, 2, 1, agora! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. E as mulheres que não devem de onde pra não? Seu celular tem uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encherão de lágrimas. Eu quero ver vocês! Porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar com meu coração. Como é que é? Como é que é? Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. E em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver você jurar me pedindo perdão. E você? Cadê minhas mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma aí? As mulheres que estão solteiras aí, que não querem compromisso com ninguém, esse aqui é o Robby! Só sofre de amor que não curte o Robson. Só sofre de amor que não curte o Robson. Só sofre de amor que não curte o Robson. Só sofre de amor que não conhece. Explode o bagulho! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Quem é Robby? Vai pro Robby. Quem é Robby? Vai pro Robby. Quem é Robby? Vai pro Robby. Quem é Robby? Vai pro Robby. China, né? Explode o bagulho! DJ Lohan tá tocando! Alô, Juninho! Alô, Juninho! Parou! Tem alguma mulher que já sofreu por amor aqui? Aquela mulher que já sofreu por amor, deu a volta por cima, ficou magoada, o cara brincou muito com ela, mas no final de tudo, ela deu a volta por cima, se valorizou, e toda mulher tem seu valor. Toda mulher tem que ser valorizada. Qual é a mulher que já deu a volta por cima? Dá um grito aí. Vou tocar uma música aqui. Eu quero que as mulheres que já sofreram um dia e deram a volta por cima, cantem comigo. Tudo certo? Posso contar com vocês? Então, solta aí! Agora! Quem sabe cantar, canta! Quero ver vocês melhor! Fiz de tudo com você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. sabe cantar, canta aí. Agora vocês, vocês. Agora tô no beco sem saída, porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar com meu coração. E o quê? Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Que em breve eu vivo bem da sua cara e vou ver. Quero ouvir bem alto. Você pode chorar. Levanta a mão pra cima, quem confia em Deus aí? Quem confia em Deus, minha mãozinha pra cima? Por gentileza, eu vou bater uma foto agora. E eu quero que vocês me ajudem. Rodrigo, resista tudo. Põe a mãozinha pra cima e faz o X. O X. Todo mundo fazendo o X. Faz o X. Faz o X. Como eu sempre digo, obrigado, meu Deus! Não deu pra esquecer o beijo que você me deu. Momentos inesquecíveis que passamos, você e eu. Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Não quero ficar sozinha sem você, você. Minha paixão. Amor, vem comigo, hoje eu vou sair. Quero me divertir, hoje eu vou curtir o novo Mega Hobby Show. Eu quero ficar com você. O novo Mega Hobby Show, você vai se apaixonar. É o show, meu amor, pra você. É o som, pancadão do Pará Digital. No novo Mega Robson, você vai se apaixonar. É o Mega Robson. Manda a revolução. É o fenômeno. Deixa na batida, na batida, na batida aí. Celu, eu não poderia deixar de descer aqui no meu palco e desejar um feliz aniversário, viu, Celu? Juninho, prepara da GDG aí. Celu, parabéns, sucesso, harmonia, caixa baixa. E parabéns pra você. Agora, Juninho. Parabéns, parceiro Alex. Tamo junto, hein? Os caras do livro morrem nós. Bora, meu hobby. Las Vegas top. E aí, as tops. Nossas tops. Fica com a gente. Bora, Cláudia. Aqui no hobby é uma loucura. Nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu, me deu o que eu sonhei. Nosso amor é lindo e eu me entreguei. Você é minha vida, foi feito pra mim. Minha vida, hein? A vida inteira queria amar alguém que me desse sincero, encontrei você, meu doce anjo, minha felicidade, já não tem mais fim. Toma na batida, toma, toma na batida. 3, 2, 1, agora! Não complique, não sou mais sua, muito simples, só fazer depois. Um mais um dá dois, menos você, só. Mascarado do Marco, heróis e Rick. Um mais um dá dois, menos você, sou eu. Vou viver o meu amor, sei que sua não sou. Sinta a pressão do hobby dentro de você. Deixando não merecer, hoje sonhei com você. Precisei acordar, era o empresário Nil Chocolate. Até recordar que mais um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagina o quanto quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu? Isso me confunde, amor. E você, hein? Você nega pra você. Vai negar! Vai negar pro meu. Fale o cio dos caras de paz. Valeu pra você. Yeah. Só não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar enquanto te amava, delirava. Percebi que amava. A melhor forma de curar é dizer adeus. Toma na batida, toma, toma na batida. Toma na batida, vai eletrizante. Eu tô voando alto. Tipo na garota e trabalhando. Jojo, a Shirlane e a Tatá. Alô, Jonathan. Vira as problemáticas. Todo show, ela está me querendo. Sabe que o eletrizante é o cara do momento. Como anda brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje que ia tá rendendo. Pode ver, virou a nossa tapa. Humildade é lixo, mas é renda pra ninguém. Eu vou pagar meus testes com a multidão que me quer. Eu pego a maionete, é deixar minha família fé. Pode vir, eu tô voando alto. Fala, Marcos! A hora é essa, garoto! Vem, moleca doida, vem pegar tua tapinha. Tapinha, tapinha, tapinha. Dá-lhe uma tapinha, dá-lhe, dá. Tapinha, você fica cansada, você desce e para um pouco. Para um pouco, para um pouco. Para um pouco, né? Para um pouco, para um pouco. Quando a Melody fica cansada, ela pega e para um pouquinho. Aí ela descansa, né, Melody? Quando ela volta. A minha ex quer virar minha amiga. Ela tá de brincadeira com a minha cara. Idiota, idiota, idiota, idiota. André Rodrigues, relógio garoto, forte abraço aqui do Júnior. Júnior, idiota, idiota, idiota, idiota, idiota, idiota, idiota. Idiota. Tomo chip pra caralho, quer sentar na minha pia. Elas querem, elas querem, DI Produções. Idiota, são os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. E o Júnior Eletrizante. E o Júnior Eletrizante. E aí, Bob? Vem o mascote, o Matheus e o Joelson. Todo mundo ao lado esquerdo é nós, hein? E Adriano Mix, das produções de Mix, produções de Amarindola. É hoje que ele paga, é hoje que ele paga todo mal que ele faz. É hoje que ele paga todo mal que ele faz. Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Trotar no Robson e tira brava com teu ex. Trotar no Robson e tira brava. O Murilo do Ouro, o André Rodrigues, brava. O Júnior Trindade, é nóis, hein? Na voz. É só putaria. Ah. pediu pra parar, parou. Explode o bagulho. Os CDs do Mega Robson, você curte aqui. www.cdsdeaparelhagens.com